o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o rei dos reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Glorioso Salvador. Jesus.